O som em alta definição. Alto-falantes Snake. Aqui sim toca forte. DJ Luan, indiscutível, o melhor para o pancadão e ponto. Apoio, um fã de som automotivo.